ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Treze horas e 35 minutos, é a Pássaro da Ilha FM, programa Expresso, comigo Antônio Cláudio, até às 14 horas e com você participando aqui pelo 991248325 ou 99204-2222. Tá a fim de ganhar um convite aí pro show do Dona Zé, do Forró Dona Zé no Sky, amanhã em Guaxupé, então mande seu nome pra gente, seu nome completo e com a frase, quero ver Dona Zé no Sky. Tem Dona Zé, amanhã, a partir das 17 horas, e além do Dona Zé, tem show do meu amigo JP Soares, ele que já esteve aqui no Expresso, também do cantor Léo. Léo ainda não esteve por aqui não, mas em breve, com certeza, vai apresentar o seu trabalho aqui no programa Expresso. Um abração pro Pedro Soldado, que tá ligado aqui na número 1, mandou um abraço aqui pro Juninho Capoeira, né? Mandou mensagem de áudio, né, Pedro? Mensagem de áudio não tem como a gente ouvir aqui durante a entrevista, tá bom? Mas valeu pela sua participação. Tô recebendo aqui o Jeberson Vancini e também o Bruno pra gente falar sobre um evento que vai acontecer agora no próximo dia 30 de julho, no outro domingo, dia 30 de julho, que chama Dojang Fight Day. É isso mesmo, né? É isso aí. Pronúncia tá certa, Jeberson? Boa tarde. É isso aí, boa tarde, Antônio. Boa tarde aos ouvintes da Pássaro da Ilha. Muito obrigado pelo espaço aqui que vocês cederam a gente para falar sobre o nosso evento. O Jeberson já esteve aqui, mas faz tempo, hein, Jeberson? Ah, já faz um bom tempo. É, faz um tempão. Você tava fazendo um evento, acho, no Polo Esportivo de Guaxupé. Foi um evento. Fazia uns 4, 5 anos. Foi mais o primeiro ou menos evento de MMA aqui na nossa região, né? É. Que foi feito lá. Nós trouxemos Shogun. Isso. Do UFC, trouxemos Murilo Ninja. É, tivemos a presença em off de outros atletas do UFC também, né? Como o pessoal da academia do Demian Maia, né? Faz e por aí 5 anos isso? Uns 4 anos e meio, mais ou menos. Foi o primeiro evento aqui da nossa região aqui de MMA. Foi esse. De lá pra cá, o MMA cresceu, o MMA diminuiu, estacionou. Como é que tá o MMA aqui na nossa região? O MMA vem crescendo, nós temos vários atletas aí que vem destacando, né? Não só da nossa academia, como das outras academias. A gente fica feliz porque, afinal de contas, é um trabalho que a gente faz com muito carinho e quanto mais gente crescendo dentro dessa linha de raciocínio, pra gente é melhor. Bruno vem depois desses 5 anos, né? Já é mais recente, né, Bruno? Sim, você já tá faz tempo no MMA. É, boa tarde a todos. Tarde. É, no caso, eu não sou do MMA, eu sou do Hapkido, né? Eu venho de uma linhagem antiga do meu mestre, né? E eu treino há 6 anos e atualmente em Guaranésia sou professor de cross training. Tá, com professor. Onde que é a academia aqui em Guaranésia? Na Cardeal Carmelo, ali, 1525. Frente ali ao campo do Guaranésia? Isso. E o evento vai ser lá, dentro da academia? O evento é um evento interno, né? É bom a gente ressaltar isso, que ainda não é um evento externo, né? Não é um evento onde a gente está abrindo para todos, né? Um evento interno, é um evento teste, uma vez que eu não tenho conhecimento, né? Talvez eu possa estar enganado aqui, mas eu não tenho conhecimento que eventos de MMA ainda não foram feitos na cidade de Guaranésia. Não, né? Guaranésia nunca. Então nós estamos aqui com esse evento. Hoje em dia é tudo muito difícil, tá? Todo mundo que vive do MEI sabe que é muito difícil a questão de patrocínio, a questão de saber se a cidade vai abraçar o evento ou não. Então lançar algo assim muito grande, por experiência das outras edições de outros eventos de MMA que nós tivemos, a gente sabe que a gente tem que ter aí um certo cuidado, uma certa cautela para saber até onde nós podemos ir e é óbvio, objetivando crescer o evento na cidade. E até onde a gente pode ir aqui em Guaranésia nesse momento? Então, em Guaranésia, como eu disse, vai ser um evento interno, né, dentro da academia, nós vamos ter, lógico, nós vamos ter espaço aos espectadores que quiserem, que gostam de não só do MMA, como boxe, como Muay Thai, né? Nós vamos ter algumas lutas semiprofissionais, algumas lutas profissionais de pessoas que nós já temos contato, que já faz parte do nosso meio, do nosso card de outros eventos aí. O objetivo é crescer, o objetivo é fazer cada vez mais e, é óbvio, abrir espaço para todo mundo que realmente queira participar. Quando você está falando de evento interno, é um evento, então, para convidados, eu imagino, vocês vão, sim, convidar algumas pessoas, mas haverá possibilidade de comprar ingresso, de entrar, não sei, de forma gratuita, não sei, como é que vai funcionar isso? É, o preço do ingresso é um preço simbólico de R$15, né? Mais uma vez, como eu já disse, nós vivemos aí, nós estamos numa... eu não vou dizer crise, mas nós estamos num momento de cautela no país, então nós temos que pagar bolsas aos atletas, né? Nós temos que pagar a montagem do evento em si, a propaganda do evento, né? Então é um valor ilusório de R$15 para o pessoal que gosta do open bar. Vai estar rolando um open bar aí a 60 também, né? E todo mundo está convidado, quem quiser e gostar do esporte está convidado. Mas é limitado o número de ingressos ou não? Porque lá o espaço é grande, não é? Então, o espaço onde nós vamos montar o evento em si, eu acredito que deva receber em torno de 150 pessoas, né? Mais ou menos isso. Nós não, realmente não sabemos a quantidade de pessoas interessadas na cidade. Como eu disse, vai estar limitado dentro desse número, máximo nesse número. Olhando a nível regional, Jeb, você acha que a nossa região já merece um grande evento de MMA, ou ele já existe de repente? Eu talvez seja minha ignorância e não saiba disso. Um evento de porte grande que receba grandes atletas, atletas profissionais que a gente vê na televisão? Ou não? Ainda está muito distante disso. O profissional, quando ele assina, por exemplo, quando ele assina com Legacy, quando ele assina com UFC, ou quando ele assina com, dependendo o nível que ele está num jungle fight, né? Quando ele assina com esse tipo de evento, ele é proibido, né, pelo próprio evento, de estar participando de evento, independente se ele é grande ou se ele é pequeno, né? Ele é meio que... Exclusivo. Ele é meio que exclusivo. É óbvio que a nossa região merece um evento. Nós já temos eventos grandes, né? Por exemplo, como o Barbarian de Itaperatiba, que também fez uma edição em Guaxupé. Foi um grande sucesso. O pessoal de lá trabalha muito bem, né? Nós já tivemos o Arena Fight, como você citou, que foi o que nós fizemos. Nós temos a pretensão de fazer eventos maiores e realmente a região merece esses eventos maiores, mas a questão do apoio, a questão da viabilização financeira do evento, a gente vai começar a estudar isso agora, né? Eu fiquei um bom tempo fora das execuções de evento. Nós tivemos envolvido com o MMA, mas mais focado no, na participação com os atletas. Então, na organização, a gente ficou um pouco fora. Então, eu ainda não sei te dizer até onde a gente pode chegar. Mas... Tá, nessa volta agora, o que você sentiu? Existe um certo pré-conceito das empresas por se tratar de luta? Ou isso está superado? É coisa do passado? A gente já entendeu que é um esporte como qualquer outro? Hoje em dia as regras fazem com que o esporte cresça, né? Já deixou de ser algo sanguinário e violento, como na década de 90, que era até chamado de vale tudo, né? E hoje em dia as próprias regras dão a maior segurança pros participantes, né? Pros atletas. Então eu acho que já não há mais esse preconceito. Inclusive, nós temos aí a presença, nos outros eventos que eu participei, a gente tem presença de pais com crianças de 5, 6 anos. É como se fosse um jogo de futebol, né? Já acabou sendo aí um movimento social onde você pode aceitar gente de todas as idades. Então eu acho que graças a isso a própria problemática em relação à violência e tudo mais que defamou um pouco o esporte no passado, hoje em dia eu acho que já está superado. Mas é uma linha meio estranha, né? Porque do mesmo lado que defamou, também fez com que o esporte crescesse, né? Que o pessoal queria ver sangue, né? É a mesma coisa assistir corrida de Fórmula 1, quer ver batido, quer ver acidente, não é? Não é mais ou menos isso? No Brasil é assim, né? O brasileiro gosta de ver o brasileiro gosta de ver, então, a coisa meio complicada. Do mesmo lado que o Vale Tudo teve esse lado negativo, também foi onde que fez crescer, fez que o pessoal lá dos Estados Unidos investisse, né? E criasse, né, o UFC. Sim, com certeza. Né? Com certeza. E a gente espera é que esse evento, então, que vai acontecer no próximo dia 30, bombe, faça muito sucesso para que venha outros. Sim, a com ideia certeza. É essa. Com certeza. Inclusive outros maiores, onde o evento. Esse evento, como eu já citei para você, é um evento particular, né? Aberto ao público, mas é um evento de cunho particular, não é um evento. Ainda não é um evento patrocinado, não é um evento. Um evento da academia. Isso, é um evento da academia para que nós possamos começar a divulgar o esporte aqui na cidade, uma vez que nós já temos atletas da cidade se destacando em várias áreas aí, mas eles estão fazendo suas apresentações fora da cidade. Então o objetivo agora é trazer esse tipo de competição para cá. Eu recebi aqui há duas semanas atrás o Elton e o Adnan. Eles iriam se apresentar, fazer uma luta em Pouso Alegre. Até eu questionei isso, né? A gente tem tantos bons atletas aqui em Guaranésia e a gente não tem um evento. Tem o Guilherme Correia, tem o próprio Adinão, né? Tem vários atletas aqui, sim, em Guaranésia, o João Guilherme. E a gente não tem eventos aqui em Guaranésia. Esse pode ser o princípio de outros eventos, e aí a gente pode chamar esses outros atletas? Todos os atletas convidados estão, todos os atletas interessados estão convidados, é só entrar em box com a gente, conversar com a gente, né, deixar disponível aí o seu card, o seu peso, né, como já teve alguns atletas que já o fizeram isso, mas a gente pede para entrar em box com a gente, né, não só deixar o recado, entrar em box com a gente, estão todos convidados, o evento aberto para todo atleta que queira participar. A gente tem um grande problema de casar lutas, né? Porque quando você convida um atleta para participar do evento, você tem que fazer uma luta casada da qual não seja uma luta monótona para quem está assistindo. E ao mesmo tempo, nós não gostaríamos, como já houve alguns problemas no passado, de casar atletas da mesma cidade. É óbvio que chega num momento que isso acaba sendo inevitável, quando os atletas começam a se destacar, não tem lógica você chamar uma pessoa de uma localidade muito distante, porque o deslocamento, a parte financeira, o pagamento, né, fica inviável. Chega num momento que é óbvio que algumas lutas são inevitáveis, mas o que a gente puder evitar para que isso não aconteça, porque o nosso objetivo não é sobressair sobre ninguém, é óbvio abrir espaço para que todos os campeões da cidade possam estar se apresentando e estar se destacando também. Por exemplo, tem perguntinha aqui falando exatamente sobre isso. Será que foi uma falta de mandar uma mensagem em inbox para você aqui? Antônio Cláudio, gostaria de ressaltar que Guaranésia região vem seguindo invicta nas lutas com o Ednan Lira, que eu citei agora há pouco, e com o Alisson Lopes, de Guaranésia, o Ednan e o Alisson, acho que é de Gospé. Por que eles não estarão no evento de lutas da Academia do Jeberson? Faltou então eles entrarem lá em boxe e falar: ô Jeberson, dá um espaço para mim, o que aconteceu? Primeiramente a gente foca nos nossos próprios atletas, né? Você não vai fazer uma promoção no seu supermercado promovendo a loja do vizinho, né? Mas mais uma vez deixamos aqui aberto, estão todos convidados, entendeu? É óbvio que a gente puder ajudar os meninos a participarem, eles estão convidados, sim, não vai ser o único evento, então já estão convidados para os próximos. Mais uma vez pedimos para que possa entrar que se houver realmente o interesse, para que possa entrar em contato com a gente em box, né? A maioria deles tem os nossos telefones, estamos abertos, porque o evento é para engrandecer o atleta, não é para engrandecer a academia, não é para engrandecer os treinadores, porque afinal de contas quem entra no cage, põe a cara a tapa é o atleta, e o evento é para isso. Respondendo à pergunta, quando nós começamos a montar o evento e as academias da qual nós temos contato, então já houve nós tivemos aí pedidos de mais de 60 atletas para estarem participando do evento. E assim, a gente não sabe nem se a gente tem a capacidade de promover um evento, né, que tem aí, sei lá, 30 lutas, como por exemplo é o evento de Ribeirão Preto, né, o Valiant. Né, onde a nossa academia detém dois cinturões nos 65 e nos 70 quilos. Mas assim, já é um evento antigo, já é um evento com uma infraestrutura bem mais coesa em relação ao nosso. Então, é assim, na verdade foi um pouco de cautela. A gente pede desculpa até se ficou alguém de fora aí. Nós não desejamos fazer isso. E se tudo correr bem, se a gente conseguir fazer esse bem, se a gente, né, se a cidade abraçar o evento, entendeu? Estão todos convidados para estarem participando dos próximos eventos. A gente vai ter o prazer de atender todos. O grande problema foi que quando nós lançamos a ideia entre as pessoas nossas conhecidas, todos apresentaram os vários atletas, né? A gente ficou muito feliz com isso, porque graças a Deus a gente tem bastante amigos aí no meio. E é isso, tá todo mundo convidado, é só deixar aí o seu pedido em box. Amigo e credibilidade, né? Com certeza. Vamos fazer um intervalinho comercial, daqui a pouquinho a gente segue no assunto, principalmente falando do evento, né? Quero saber quantas lutas a gente vai ter, essa luta aqui que é o grande chamariz, Wellington Guerra e Vitor Salles, Marcelino e Douglas Abutre, são as principais lutas, né? Quem são esses caras? A gente vai saber daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Em destaque, está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, já na sua reta final, com a última parte aqui da entrevista com o Jeberson Vancini, mestre de Rapkido, treinador de MMA, e também o Bruno Barbosa, tá por aqui. É, o Bruno que dá aulas aqui, né, na academia aqui em Guaranésia, né, Bruno? Isso, sou professor de Rapkido hoje, né? Rapkido. Trabalho com o público infantil de 5 a 10 anos e tô com a minha turma de cross-training também. Aí o pessoal pergunta, mas não tem problema dar aulas para crianças de Rapkido? Não é muito violento? É, justamente, Antônio Cláudio, a gente tem que pensar pro lado pedagógico, né? Você não pode chegar numa criança e impor a disciplina para ela. Você tem que buscar a melhor maneira de estar ensinando ela uma didática que vai favorecer ela, né? Ainda mais uma criança de 5 anos, você não pode chegar nela e falar, ah, chuta. Então você tem tudo uma técnica, né? A gente fala assim que a gente foi criado no Rapkido, né? Meu mestre aqui, para dizer isso. E a gente tem um treinamento antes da gente começar a dar aula, tals. Eu peguei o primeiro dan no final do ano, então já tenho quase 8 meses aí de faixa preta, então já tenho uma vivência maior. Fui voluntário do projeto aqui em Guaranésia por 4 anos como professor também. E só, qual você, projeto, Bruno? Oficina do Crais. Ele foi desfeito esse ano, infelizmente, né? E trabalhei com handball também aqui em Guaranésia, trabalho com Rapkido há mais de 6 anos. Então a gente tá aí. Por que Rapkido? Porque o Rapkido... Tantas artes marciais, e temos, cara, muitas. Hoje no Brasil, acho que quase todas estão no Brasil, né? Hoje nós não temos muitas artes marciais, nós temos muitas lutas, né? Porque existe uma diferença muito grande entre arte marcial e luta. A arte marcial, por exemplo, ela não tem competições oficiais, ela não tem ranking oficial, o objetivo não é a competição oficialmente falando, que né? Se misturou tudo. É por isso? Não, no caso... No caso, você não. A arte marcial, ela visa a filosofia de vida, né? A luta é vencer o outro, né? A luta é uma competição, é como um esporte, né? A luta é um esporte. Então, são várias lutas hoje que são esportes. E a arte marcial, ela trabalha na formação intelectual, né? Na formação espiritual do indivíduo, né? Desde criança até adulto. Por exemplo, no Clube Guaxupé, nos meus últimos 4 faixas pretas, nós temos uma dando aula em Abu Dhabi, nós temos dois formados em medicina na USP, né? E nós temos um terceiro que ganhou bolsa para estudar educação física em Lisboa. Então, esse é o objetivo do Rapkido, fazer a pessoa evoluir. Sim. Nos seus objetivos. E o meu mestre aqui de prova, a gente, Guaranésia, não sai perdendo muito não, viu? Porque aqui em Guaranésia a gente formou médicos, contadores, pessoal já muito conhecido aqui. Recentemente tivemos um doutor aí no UFSCar, então a gente, o Rapkido vem fazendo um trabalho muito bom na cidade, né? Que agora foi interrompido um pouco, mas a gente, inclusive o criador da oficina do CRAS, né? Que foi feito alguns anos atrás, foi feito pelo José Campagnoli Neto, né? Que hoje faz o seu doutorado lá em São Carlos, na UFSCar, né? Que a gente fica muito feliz porque o Rapkido ajudou meu mestre, ajudou todo mundo. E o Rapkido é isso, você tentar evoluir os seus alunos, né? Não só financeiramente, mas psicologicamente, que é o essencial hoje na nossa sociedade. Hoje, então, a gente tem o Rapkido como arte marcial. Sim, aos pais que estão escutando, que queiram colocar o seu filho no Rapkido, por exemplo, saibam que não estão colocando o filho numa luta, e sim numa arte marcial, que com certeza irá ajudar o seu filho em N áreas da sua vida. Mas existem muitos praticantes de Rapkido que partem depois para uma luta? Ah, com certeza. Mas a gente não vê falar muito de campeões de Rapkido no MMA, eu que não estou sabendo. Na verdade, a gente não aceita, né? A própria filosofia da arte marcial diz o seguinte: uma vez que o cara é um artista marcial e ele quer participar de uma competição, nós o aconselhamos para que ele se represente em uma luta específica. Então, como o próprio MMA, então ele vai ter que treinar várias artes marciais, e ele acaba, quando a pessoa é praticante de MMA, ela acaba representando o MMA em si ou em outra luta, que no caso seria um esporte, e aí tem as suas organizações, suas federações e suas exigências específicas. E como é que fica a cabeça do Jefferson como mestre de Hapkido e treinador de MMA? Ah, fica muito tranquilo, né? Porque há muito tempo mexendo com isso, então é como se você desse aula de inglês e português, né? São línguas, apesar de serem línguas diferentes, nós estamos falando do processo. O processo pedagógico, ele acaba sendo bem paralelo, né? Então, quando se fala de ortografia, as duas línguas têm, quando se fala de exercícios e assim sucessivamente. Você treinou muitos atletas, né? Qual foi que conseguiu o maior destaque? Não vou te perguntar qual o melhor, que seria injusto, né? Mas qual que conseguiu mais destaque, Jefferson? Ah, então, graças a Deus eu tive muitos resultados, né? O Marcinho, que hoje é campeão mundial de jiu-jitsu, treinou um MMA com a gente, se destacou bem, a gente conseguiu ir uma vaga para ele ir pro Sul, onde ele fez parte da equipe do Shogun, né? Nós temos o Leandrinho aí, que conseguiu umas vitórias. Hoje nós temos o Joaquim Loucura, que é atleta assinado com o Jungle Fight, tem vários cinturões em várias modalidades. Nós temos aqui os outros meninos que estão começando a se destacar aí, né? Como no caso o Nene, que é um dos mais novos da equipe aí, que nós estamos preparando ele para algumas competições, né? Nós temos o Arthur, que foi campeão mineiro de Muay Thai, e por aí foi. Você olha lá o cara treinando, você já sabe que ele vai ser um grande campeão? Já, você tem muito disso? Eu costumo... sempre faço essa pergunta para os treinadores que vêm por aqui. Eu costumo dizer que tem dois tipos de pessoa. Tem a pessoa que se dedica e tem a pessoa que tem talento. Eu acredito mais na pessoa que se dedica. Porque a pessoa que tem talento, quando ela encontra uma montanha, quando ela encontra um problema, ela dificilmente ela vai ter ali cabeça para correr atrás. E a pessoa que se dedica, ela já sabe as pedras que tem pro meio do caminho. O que acontece, às vezes a gente encontra uma pessoa que se dedica ao caminho e que também tem um talento nato pra coisa. Aí quando, nasce o Anderson Silva da vida. Aí nasce, vai nascendo, né, o Anderson Silva, um Ronaldo no futebol, um Guga no tênis e por aí vai. Senna no automobilismo. Senna no automobilismo. É, quando você une talento e força de vontade, aí, não só na luta, como em qualquer coisa, mesmo você assistindo um futebol de várzea, que você vê um moleque que tem força de vontade, que tem a famosa raça e ainda tem talento, é inevitável. Hoje a gente vê no MMA, eu não, confesso que eu não acompanho tanto, mas o Brasil também baixa, né, no MMA, não? Porque a gente, há um tempo atrás, 5 campeões, não sei, agora não tem nenhum, eu acho. É, o que acontece, tem um, pelo menos. O que acontece foi, não, nós temos vários, né, nós temos vários campeões aí, nós temos, por exemplo, agora no próximo final de semana, o Tominha também vai tá lutando aí pra ver se ele consegue entrar na linha de disputa. Eu tô dizendo o UFC, que é o mais glamouroso, né, porque tem... Sim. No UFC a gente não tem nenhum campeão. Temos, a gente tem... A gente tem a Leoa do Norte, né? Que é a atual, atual campeã do UFC, no peso dela, se eu não me engano, 65 quilos. Né? Nós temos o Daniel Maia aí que tá próximo. Vendo, mas você tem que ficar buscando, né? Se a gente te perguntasse um ano atrás, você falava 4, 5. O que está acontecendo com os brasileiros? O que acontece é o seguinte, o que acontece o profissionalismo dos americanos, né, que sempre foi superior ao brasileiro, e quando eu digo isso, eu não estou falando de luta, eu estou falando assim, das pessoas adjacentes aos lutadores, né? Por exemplo, os fisiologistas, os preparadores físicos, as próprias academias, né, a tecnologia que os Estados Unidos tem para preparar uma atleta em qualquer área. Hoje a gente vê que não só os Estados Unidos, como vários países aí os europeus, né? Europeus cresceram muito. Eles têm condição, eles já têm uma história muito, muito antiga de luta, né? Então você pega, existem países aí que a luta já está há mais de 1000 anos e o nosso país é bebê ainda, né? Nós temos 500 anos de vida e 500 e poucos anos de vida. Então isso dá um pouco de diferença. Mas nada que apague o talento do brasileiro, e com certeza os brasileiros, eles estão em stand-by, mas eles vão se adaptar e vão conseguir um destaque no Vamos futuro. Voltar em breve com os certeza. Grandes campeões, pelo menos no UFC, nas outras entidades a gente tem outros campeões. Sim, né? Sim. Wellington Guerra versus Vitor Salles, Marcelino versus Douglas Abutre. Essas são as duas principais lutas que teremos? Sim, são as duas principais, né? Nós temos aí uma luta profissional de MMA, né? Que é o Wellington Guerra e o Vitor Salles. E nós temos aí uma luta profissional de Muay Thai pela Confederação Brasileira, pela Confederação de Muay Thai, né? Que seria o Marcelinho e o Abutre. Serão lutas interessantíssimas de se assistir. Além dessas duas lutas, haverão outras lutas? Quantas lutas no total? Nós estamos no total hoje no card com 12 lutas. 12 lutas? 12 lutas. Vai começar que horas? O evento ele vai começar às 2:30. Então nós teremos lutas de submission, nós teremos lutas de boxe, teremos lutas de Muay Thai, teremos lutas de MMA. Tudo pra valer ou exibição? Tudo pra valer, tudo pra valer. Nós temos o semi-profissional, que é um pessoal que ele vai acabar utilizando alguns equipamentos de segurança, né? E nós temos o profissional, mas é tudo pra valer. Inclusive, as lutas são válidas pelo Sherdog, que hoje é o site, nós conseguimos dar essa bagatela pro nosso evento, né? Que é o site oficial que cria aí o currículo dos lutadores. Então, as pessoas que estiverem lutando lá vão estar com suas lutas registradas no Sherdog. Oh, bacana. Tem uma perguntinha aqui que chegou para você. Igor, gostaria de perguntar ao Jeberson se ele é professor de educação física. É formado? Por que ele puxa treinos funcionais do MMA e Hapkido? Sempre tem perigo de machucar? E qual artes ele é formado para dar aula de MMA, já que esporte é a junção de várias artes? Quem é seu mestre do boxe, Muay Thai? Tá fazendo um relatório aqui sobre sua vida, Jeberson. Na verdade, a pessoa que diz isso também ela é mentirosa, porque ninguém tem tempo de treinar tudo isso, entendeu? A gente sabe que tem vários profissionais que dão aula de tudo e eu concordo com o rapaz que fez a pergunta. Isso é impossível, né? Para você ser bom de um boxe, aí você tem que dedicar bons 10 anos. Para você ser bom de um Muay Thai, você tem que dedicar um bom tempo como atleta, depois um bom tempo como professor. E por isso, corrigindo aí a pessoa que perguntou, na verdade eu não dou aula de funcional, eu não dou aula de educação física. Eu sou um empresário, né? Então eu tenho os meus profissionais, tá aqui o Bruno aqui, que é um profissional de educação física, que no caso aqui do pessoal, do próprio pessoal que faz preparação física, que faz com ele. Lá em Guaxupé nós temos o Eric. O que eu faço é acompanhar, é óbvio, depois de 34 anos de artes marciais e alguns troféus no currículo aí, né? Algumas medalhas no currículo, eu tô sempre ali à frente do planejamento do treinamento, mas a execução em si, nós temos profissionais do Muay Thai, nós temos profissionais da educação física com CREF, nós temos profissionais do Jiu-Jitsu. Então é isso, na verdade não é um professor, nós temos uma equipe complexa, pronta para atender o nosso cliente, e é óbvio, aquele que quiser conhecer todos os nossos profissionais está convidado para estar na nossa academia e conversar com todos eles. Só fazendo uma colocação, mestre, o arte marcial e a dança, ela não é incluída na educação física, né? Segundo o CREF, elas não entram como modalidade esportiva, né? Há uma discussão ainda. Então, no caso da pergunta do telespectador Igor, né? Igor. A gente não seria regular na arte marcial, porque não precisa. Mas como o meu mestre disse, ele não dá aula de treino funcional, ele dá aula de arte marcial, que é uma coisa completamente diferente da outra. Quando você falou mestre olhando pra mim, eu fiquei até arrepiado. caso, eu ministro a aula de Hapkido, entendeu? Eu ministro a aula de Hapkido na minha academia, ministro a aula de Hapkido em Alfenas, ministro a aula... já dei vários seminários de Hapkido no Brasil, inclusive tem um marcado agora em Belo Horizonte, daqui às duas semanas, se eu não me engano. E então, assim, eu não... No caso, eu sou o head coach, porque eu tenho... A gente reúne vários profissionais dentro da nossa casa, e com esses vários profissionais, nós conseguimos aí dar um treino de qualidade pro atleta. E dia 30, com certeza, vão se reunir ali em frente ao campo do Guaranésia, grandes atletas, amantes, né, das lutas, para assistir esse Dojang Fight Day, dia 30 de julho. Vai ter primeiro na parte da manhã a pesagem, que aí eu acho que é mais questão interna mesmo, né? Sim, sim. E depois, a partir das 14? Das 14h30, nós vamos ter as primeiras lutas, né? Que são as semiprofissionais. O pessoal chegar um pouquinho mais cedo, por volta de 14 horas ali, né? E vai comprar ingresso na hora lá? Pode comprar ingresso na hora, e quem quiser procurar um ingresso, pode estar procurando o Bruno aqui, tá? R$15, né? R$15. Depois, se ele puder deixar o telefone para entrar em contato com ele aí, nós vamos ter ingressos lá na hora também. E estão todos convidados. Pessoal, como eu disse, é um evento interno, tá? Não é um evento gigante, nós estamos começando, né? Eu acho que a pessoa tem que manter humildade, não adianta a pessoa querer fazer algo maior do que a perna dela e acabar não sendo profissional. Então, mais uma vez, é um evento interno, mas estão todos convidados. Essa parte financeira é exatamente para revertermos as bolsas do atletas e não pensarmos em lucro, porque até porque a gente sabe que o lucro ainda é pequeno, uma vez que o evento ainda é iniciante. E como eu já tinha dito, estão todos os lutadores, não só de Guaranésia, de Guaxupé, como da região inteira, estão convidados para fazer parte do nosso evento. É só mandar um recadinho em box pra gente e a gente passa todos os detalhes como o atleta pode estar fazendo. E a gente sabe que tem muitos apaixonados por luta que acompanham pela televisão, né? Chegou a oportunidade de a gente ter de ver ao vivo aqui em Guaranésia, né? Sim. A oportunidade é essa. Dia 30, quer deixar o telefone, Bruno? Pro pessoal entrar em contato com você? Opa, por favor. Quem quiser entrar em contato no meu telefone, pelo WhatsApp, 91220345, e pelo Facebook, tá, Bruno Barbosa, tá? Saber mais sobre as atividades da academia, informações sobre o evento, que a gente vai ter vários cards aí, como ele disse. E quem quiser comprar ingresso, só entrar em contato, 91220345, pelo telefone com a gente. E convidar todo mundo aí pra estar no evento, que vai ser um evento muito bacana. A gente vai reunir grandes lutadores aí, né, da nossa região, que se destacam bastante. E deixar o recado, né, e tá sendo organizado pelo Joaquim Loucura também, o nosso grande amigo. Deixar um abraço pra ele aí, que ele tá ralando bastante. Agradecer aos nossos companheiros da academia também, que estão se desdobrando aí pra o evento sair. E tá convidando todo mundo, porque a gente tá se empenhando muito para ser um ótimo evento aí para nossa cidade, que nunca teve, né? Eu tenho certeza que será, e fico convite aí para todos, né? Todos os lutadores aqui de Guaranésia, pessoal aí, que compareça, tá bom? Compareça e prestigie, porque se esse evento der certo, todas as outras academias vão poder promover os seus próprios eventos. Quem sabe no futuro a gente não tenha um grande evento, já que temos grandes campeões aqui, né? Isso, quem sabe um Guaranésia versus Guaxupé, pensou? Se o evento der certo, vem surpresa aí o ano que vem. Valeu, Brunão. Jefferson, valeu. Muito obrigado, Antônio. Obrigado pela oportunidade. Criando cara, antigamente a gente tinha essa rivalidade Guaranésia e Guaxupé, tinha muitas brigas, né, de gangues entre as duas cidades. A gente não quer isso de jeito nenhum, mas seria interessante, né? Esse tipo de evento chama atenção e cria rivalidade, né? O que a gente quer fazer é abrir espaço para todo mundo e tá esporte. Todo mundo convidado. Eu acho que é isso aí. Então, valeu, comissão, eu volto já para finalizar o Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.